5, decolar 239, controle 198. Controle 198, 105, para aí. Boa noite, voo 9705. Voo 9705, boa noite, contato radar, se deparou no nível 360, autorizado direto Leda. Está presente, voando direto Leda, subindo ao 360, voo 1705, muito obrigado. Bom, sou o Serra Golf Alto. Agora no momento não, Serra Golf Alfa, devido ao tráfego em aproximação. Com 3858, desce para 2000 pés, aí chama 013, autorizada a chamar ILS, repartir sobre dados. Ok, então, ILS, Sol 1705, chame o centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 3858, completo o sinal do procedimento e chama a torre 198 decimal 95. 395, boa noite, na 3858. 258, ele pousou no 00, 120, viagem 8, mais 20 mil. Ele pousou no 00, Tadeu, 258. Gente, a sua roda cortar direto na banda 7, na próxima curva. Tiago Flores confirma, vai tocar M-17? Afirmativo, toca M-17, mais um e até o pouso final 1-0, se possível. Perfeito. Direita 1-10, retrato para girar a base, Tiago Flores. tudo bem, então no 1000 pés, você pode só girar a base, 197, encerra o botão. Da Gol 1096. Oscar, Lima que é emitida, estuma 7, vento 20 graus 099, a gente no 093. você acha que a Socorro meteu os 2300 direito no pés, você volta pra girar a base no pé? Se possível, eu posso tirar 1-0. Você não posso tirar 1-0? Afirmativo, se possível. 7. Então, reporta girando base para 1-0. Reportará tudo pronto, girando base 1-0, observa o campo. Autorizado o Guarulhos, 3-6-0, vieram para o 0-9-0 até Taubaté, decola da 1-9-0, curva direita, no perfil da Daão, Lida, Nautilus, passando a 5-4-4-3 no transpondo e o controle em 1-1-9 de sinal 8-0. Responde no 5443. Ok. 443. 3043, protegimento correto, no 8 autorizado para estiver funcionando, chama o ataque. Maravilha, vou interromper. CNR-6310, aciona a identificação, deixa a via chegada a Mari para nível 060, QNH-1013. Via 060, QNH-1013, via 310. Cego o Fiasco, livre pouso no 0, vento 120 graus, 099, ajuste no 013. Pouso no 0, Cego o Fiasco. Cego Fiasco à direita, 1-2-1-1 no solo. Salvador, boa noite, Bruno 973. Olá, 73. Boa noite para o Galeão, vai para a minha tupópia. Prepara ela. Galeão, não foi com. Salve, Fiesta, boa noite. Aqui já está com a cantina direita. horas e 45, ao término do avião. Estamos 765, mas está bom. Ele via Pátio Índia, no ponto de espera 1895 e 13 na Juiz, boa viagem, 2043. Salvador, gol 2043. Gol 2043, contato radar na decolagem, siga via da El para nível 360. Via da El para 360. sucesso para o usuário de cruzamento aos táxis pela pista até o táxi 4 aos próximos 50 minutos. Gol 096, complete final do procedimento, chama a torre 198, decimal 95. 96310, desça para 2.000 pés, autorizado a essa que foi da pista 190, rapaz estabilizado. 2.000 pés, eu posso trazer essa prejada, 6310. O 096 livre pouso 10, 1200 mais e ajuste padrão. E3 livre pouso 10, 1900 novamente. Na 390, reduza para 1909. Reduzindo. Chamar 3.1.0, completa o final do procedimento, chama a torre 1.8, decimal 9.5. 2.9.3.1.0. Chamar 3.6.6.2. Cancelado o exercício de altitude em TAP, desce para 3.000 pés, PMH-1.0.1.4. Gol 2043, para a próxima máquina. Plano de A aeronave da Gol está liberando agora. 1.0, livre Pouso, 114, 63 no zero. Direito no 211. Direito no 211, 6390. O 2043. Chame o centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 125.1, 133.25, para aí. Charger 2785, a fone identificação. Contato radar 69-629 milhas nordeste de Salvador. Reporte para descida, PNH1014. Fortaleza. 3858, 77 por Parabéns. Estou olhando, 3858. Gol no 973, 180, voz 0330, Campinas. 3 direitos de Índia, não pode menos de 15 minutos, 3 direita, senhora. Rodou 3662, na cidade de Juliette. Graças a Deus, então... 03. É, confirma, Juliette, portão 3 ou 1-3? Portão 3, 03. Opa, 03, 3. Ali decola no 0, vento 1, no 0 grau, 08 mais, hoje 1014. 973, decolar 233, controle 198, bom voo. Boa. Voo 973, decolar 34. Voo 973, contato Taberna, decolagem, da Via da El para o 360. 360, vai direto a Irônia? Tenta subir a saída, Voo 973. O 2785 para falar das restrições de altitude. Apoio, desça para 2 mil pés, que é na 0,14. Autorizado, beleza, feita, porque 0 após estabilizado. Thank you, Fabric, for the... Reconformação, 795, para 2 mil.